Na cidade o povo se ajuntou, com corações sedentos ao Senhor clamou. Esdras com a lei, a luz do amanhecer, lemos juntos prontos para entender. E quando a voz ecoou, as mãos se levantaram, amém, amém. Todos adoraram com os rostos em terra, ao rei se entregaram. Oh, a alegria do Senhor vai ser. Leve a doçura e o pão, compartilhe então, porque o Senhor é nosso refúgio, nossa canção. E quando a voz ecoou, as mãos se levantaram, amém, amém. Todos adoraram rostos em terra, ao rei se entregaram. Oh, a alegria do Senhor é a nossa força. Neste dia santo, celebremos com amor. Vinde, vamos nos celebremos com amor. Vinde, vamos nos alegrar, pois em sua palavra encontramos o lar. Oh, a alegria do Senhor é a nossa força. Neste dia santo, celebremos com amor. Vinde, vamos essas letras foram inspiradas no texto de Neemias e enfatizam a unidade e a alegria do povo ao ouvir a palavra de Deus, promovendo uma celebração de fé. e comunhão.